Eu quero chamar aqui à frente o Júnior, a Renata e com eles os discípulos que estão na cela que eles lideram, e nós vamos ouvir um breve testemunho do que Deus está fazendo através dos nossos irmãos nesta cela. E o nosso desejo é que você ouça o testemunho, que você seja movido, motivado pelo Espírito Santo através do testemunho deles e seja edificado, abençoado nesta noite. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós recebemos um desafio no ano passado de começarmos uma cela de casais. O Senhor me levou a ler uma palavra ali no Novo Testamento que Jesus caminhava com os discípulos e ele encontrou uma figueira que não dava frutos. E parece que foi como um teste ali que Jesus fez com os discípulos, né? Ele foi buscar um fruto naquela figueira e não tinha fruto. Então ele falou, essa figueira deve ser cortada. E alguém ali que estava com ele falou, Senhor, deixe que eu cuide dessa figueira por um ano. Se no fim deste um ano essa figueira não dar fruto, o Senhor pode cortar essa figueira. Então, o que aconteceu primeiro comigo e com a Renata e com alguns irmãos aqui é que nós temos procurado fazer isso. Aquela terra dura, né? Aquelas folhas às vezes murchas, secas, nós temos tentado fofar essa terra, colocar um adubo, molhar, dar uma atenção, um carinho, e graças a Deus nós já temos visto essas figueiras darem frutos, né? Temos tido conversões. Aqui está uma pequena, nós já tivemos lá 15 dias 7 casais, juntamente com os filhos, e a gente divide. Os adultos ficam na sala e as crianças ficam no quarto com a célula, são duas células, né, ao mesmo tempo, né, com as crianças e com os adultos. Então, eu não vou falar mais, não, porque eles querem falar também. Eu vou dar a palavra primeiro para o Marcelo, que tem sido frutífero no nosso meio, graças a Deus. Boa noite. Bem, eu vou começar nosso testemunho da forma com que começou, né, como foi o início da nossa caminhada lá na cela do Júnior. A Dani, ela me fez o convite para iniciar, para a gente começar a participar da cela, e no primeiro momento eu recebi com resistência, porque a gente tinha uma rotina, como eu acredito que todos os casais aqui têm. A gente gostava de sair na sexta-feira, ir para um restaurante, fazer alguma coisa com alguns amigos, e no meio do caminho, inclusive, foi até interessante, porque ontem ela pediu autorização para a Renata para falar esse segredo, era um segredo nosso, né? Aí ela, no meio do caminho, eu falei assim, olha, eu estou indo, mas não vai ser toda sexta-feira não, né? Porque se for toda sexta-feira já fica um pouco mais difícil. Vou ter que abandonar alguns amigos, vai ser complicado. Aí ela falou, não, tudo bem, eu vou liberar, a gente vai hoje, se você gostar, a gente volta. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos levou primeiro para um casal, nos entregou, né, nas mãos desse casal maravilhoso, né? E de uma cozinheira maravilhosa também. Para que um restaurante? Se tinha uma cozinheira maravilhosa, já não servindo. Então, foi uma coisa muito interessante, porque nós chegamos, eu com essa resistência toda, e a melhor forma de expressar, eu fiquei pensando numa maneira de falar para vocês, vou tentar ser breve aqui, é 5 minutos, né? Uma história de um filme que eu vi há pouco tempo atrás, de um funcionário de Correios, de uma agência, numa cidade na França. O sonho dele era mudar-se para a Riviera Francesa. Era o sonho dele. Só que as coisas deram errado, e ele foi transferido para uma cidade completamente diferente. A Riviera Francesa é um lugar maravilhoso, com águas cristalinas, ainda com muito verde, rodeada de montanhas, então era o paraíso, para ele era o paraíso. E ele foi transferido exatamente para uma cidade que chamava Breguês, se eu não me engano. É uma cidade fria, em que as pessoas falavam, inclusive, um dialeto que ele não conseguia entender. Ele tinha que viajar para essa cidade toda semana. Então, essa viagem, no primeiro momento, era uma viagem longa e cansativa. Na primeira vez que ele foi viajar, ele foi multado porque ele estava abaixo da velocidade. O guarda parou e falou assim, o senhor está abaixo da velocidade da via. Então, ele recebeu a primeira multa. Quando ele chegou na cidade, na verdade, ele começou a conviver com as pessoas. Então, a vida dele, naquele lugar frio, foi transformada. Por quê? Porque ele começou a ter comunhão com as pessoas. E pouco tempo se passou, na mesma estrada, ele foi multado por excesso de velocidade, porque ele estava louco para voltar. Então, só para terminar, o que eu queria dizer é o seguinte, é que a Riviera, a nossa Riviera, é a nossa comunhão. A nossa Riviera francesa, ela está aqui, ó, no nosso coração. É o melhor lugar para você encontrar tudo aquilo que você precisa, a nossa felicidade está aqui. E tem sido realmente maravilhoso para a gente. Eu fico contando a minha sexta-feira, que até no primeiro momento eu recebi com tanta resistência, eu já fico esperando com muita ansiedade para que se chegue. Amém? Boa noite, gente. Há muito tempo, né, que eu venho aqui visitar, antes de eu ser membro, né, da igreja. Aqui tinha um mural, né, que tinha alguns nomes, e ali, acho que o Vaiuda me falou, olha, coloca o nome ali para as pessoas que querem ser alcançadas, né, aqui, por Deus. Então, eu vinha sozinha, eu frequentava outra igreja, mas eu vinha aqui de vez em quando. Ainda quando era na Senhora do Carmo também. E comecei a vir aqui também, e eu coloquei o nome do Marcelo ali. E falei, ele vai vir, em nome de Jesus. E eu caminhei durante muitos anos sozinha com os meninos, às vezes um na barriga e outro na mão, né? Com muita dificuldade. E eu orava ao Senhor, falava assim, que nós serviremos ao Senhor, eu, meu marido e minha família toda. E hoje, eu falo no presente, né? Nós, eu e minha família, eu, Marcelo e os meninos, servimos ao Senhor. Não é mais no verbo passado. E eu queria até aproveitar e agradecer algumas irmãs aqui, que eu não sei o nome de todo mundo, que orou por mim. Uma delas é Vailda, antes até dela casar, de ter experiências, né, no casamento. Deus a capacitou para que ela viesse trazer alguma palavra para mim, de conforto, porque eu queria falar, mas eu não consigo. Foi muito difícil para mim atravessar alguns momentos com o filho e querendo frequentar a igreja, vir com o Marcelo. E no domingo de manhã, eu tinha esperança que ele viesse comigo ao culto, mas ele ia para a corrida dele e eu ia sozinha. Mas eu nunca desisti, sempre chorava com o Senhor e falava, um dia ele vai render aos seus pés, Senhor. E comecei a vir aqui, conversei com a Dani, né? A igreja que eu frequentava há muito tempo era muito grande e não tinha esse acolhimento, assim, esse contato próximo dos pastores, né, dos irmãos. E tinha a célula, mas era também uma célula muito grande. E eu tive o apoio dessas irmãs, da Vailda, do Marquinho, da pastora, que foi me aconselhando e me acalmando e falando que tudo ia mudar. E eu não desisti. E aí, chegando aqui, eu continuei a orar, e dependendo também das orações de todo mundo, e algumas pessoas me chamaram para ir para a célula, e eu falava, Senhor, é muito difícil, porque o Marcelo não quer participar, e como é que eu vou fazer? E eu quero muito participar de uma célula. E um dia eu falei com o Marquinho, que ele sempre me chamou, e eu falei, eu não posso insistir com o Marcelo, porque eu já estou sendo abençoada por ele vir aqui comigo, né, e tudo. E ele um dia falou, Valdene, você não pode reclamar mesmo, porque até pouco tempo ele não vinha e nem pensava em batizar. E hoje ele já está batizado. É só você olhar para trás e ver quantas maravilhas o Senhor tem feito. E aí eu falei, realmente, eu me arrependo e louvo o Senhor. E só tenho a agradecer. E continuei a orar. E o Senhor trouxe esse casal maravilhoso, né? Que através de, uma dinâmica, né, que o pastor fez aqui. E pediu para que um casal fosse até a casa de outro casal, né? E eu não tinha ideia que isso, a gente estava já indo para uma célula. Então, foi muito importante aquele ato que o Senhor fez aqui e que começou tudo, né? E a célula foi crescendo, acho que só tinha um outro casal, né? A Dani e o Fabrício, que não vieram. E a coisa foi acontecendo, acontecendo, e eles foram envolvendo a gente. E tudo, tudo foi mudando. Foi tremendo, está sendo tremendo até hoje. E Deus tem trabalhado cada dia na nossa vida com a criação dos meninos, nosso relacionamento na empresa, tudo mudou. Depois que, né, a gente foi tendo contato com o Júnior e a Renata, e eles foram, estão sendo muito bênção nas nossas vidas, exemplo de vida, né, de comunhão, de... Eu dou glórias ao Senhor pela vida de vocês, o exemplo dos seus filhos, né, que são exemplos para os meus também. Eu agradeço a Deus e louvo ao Senhor por vocês e por todos aqui que oraram por nós. Amém. Boa noite, irmãos. É, a experiência que eu tenho com a célula é o seguinte: eu fiquei 3 anos sem estar participando numa célula. E aí, esse ano, né, graças a Deus, a Renata, mas o Júlio foi morar bem na rua da minha casa e teve condição de eu começar a voltar a frequentar durante a semana, então eu comecei a ir. E aí eu percebi o seguinte, que às vezes a gente fica assim, ah, e aquela igreja lá de Atos dos Apóstolos, né, que viviam em só coração, aquela coisa tão linda. Irmãos, não tem como a gente viver naquela profundidade só frequentando os cultos aqui. Realmente não tem como. E hoje eu vejo o seguinte, se eu tiver que todos os dias carregar um pacote de 5 quilos, por exemplo, eu vou carregar, porque eu dou conta de carregar 5 quilos. Se eu tiver que carregar um de 50, eu posso até conseguir arrastar. Eu sou magrinha, mas eu sou forte. Mas vai ser assim, com grande sacrifício. Né? Então, se eu tiver mais pessoas para me ajudar a levantar um saco de 50 quilos, vai ser muito fácil, porque vai estar distribuído entre várias pessoas. Eu posso até conseguir, mas eu vou demorar. Agora, se eu tiver que carregar um de 100, 200, aí realmente é impossível, não tem como eu carregar um peso assim. E, às vezes, acontece coisas na vida da gente que a gente acha que vai dando conta, porque, né, você vai o tempo todo forçando os seus limites, mas chega uma hora que o Senhor permite acontecer situações que ele fala, filha, para que você está pelejando sozinho, não está conseguindo? Isso tem que ser distribuído entre várias pessoas. E se a gente não está numa célula vinculada com outras pessoas, pessoas que estão caminhando junto com a gente, que vão conhecendo a gente de verdade, porque aqui vocês não têm como, só me cumprimentando todos os domingos, saber dos meus defeitos, das minhas qualidades, das minhas limitações. Mas, quando a gente está na célula, esse relacionamento vai aprofundando. Por exemplo, antes de eu começar a célula, a Valdene, para mim, era só a irmã da Val, e o Marcelo era só o irmão da Valdene, que é marido da Valdene, que é irmão da Val. E eu fico assim, Deus, que bom que eu comecei, porque é um casal gostoso demais conviver com esses dois. Eu fico imaginando assim, que eles não podem faltar na célula, porque senão vai fazer falta demais. Então, assim, se a gente não tiver em célula, a gente não vai usufruindo disso. relacionamento ele não pode ser superficial. A gente já tem tido, né, com tão pouco tempo, assim, testemunho de milagres Deus fazendo ali, de coisas que eu fiquei forçando sozinha. Bastou uma vez eu levar aquilo para a célula para eles orarem. Na semana seguinte, eu já falei, gente, não precisa continuar orando, porque isso já foi resolvido. Se a gente está aqui, alguém, pastor, pede oração, ó, vão orar para o fulano de tal. Mas a gente não tem aquele vínculo com aquela pessoa, automaticamente a gente acaba orando, mas não é uma aquela oração assim, de você conhecer a pessoa e de você começar a chorar, a gemer por ela. Porque quando a gente tem esse vínculo, a gente se envolve emocionalmente. E aí não tem como o pai resistir, né? Com uma outra pessoa que está de fora pagar preço de oração por você. E a gente sabe que basta levar para a célula que as pessoas vão chorar junto com a gente. É diferente um clamor assim, né? Eu sei que como que o Júlio e a Renata pagam preço de oração por cada pessoa que estão ali aos cuidados dele. E é gostoso isso. Irmãos, a gente não pode caminhar sozinho, a gente não pode sentir autossuficiente, que a gente mesmo dá conta dos problemas, a gente dá até um certo limite. Para que ficar arrastando um fardo com sacrifício se você tem pessoas que podem carregar junto com você e fazer aquilo ficar muito mais leve? Como você vai ter oportunidade de ser bênção na vida de outras pessoas se você não estiver próximo a ela também? Então, assim, não tem como a gente viver sem célula, realmente. É, assim, é o coração daquela igreja de Atos dos Apóstolos. Se a gente quer voltar àquele tempo, é a oportunidade que a gente está tendo hoje. Sem contar que é uma questão de obediência, né? Se o nosso pastor tem colocado isso para a gente, se você acha que não quer e não precisa, mas comece pelo menos por obediência. Porque há uma legalidade espiritual sobre isso, né? Quando a gente está em obediência, a gente vê as coisas de Deus acontecendo com muito mais naturalidade na vida da gente. Era isso que eu queria deixar para a igreja. Meus irmãos, então, é isso que nós já ouvimos. Eu não quero também ser longo. E a Gardena já falou que, né, que nós ficamos um tempo sem célula e o Ju nos convidou para que nós pudéssemos participar e contribuir com ele naquilo que fosse, né, devido à nossa capacidade ou condições que tivéssemos. E eu quero ler um versículo assim, que está escrito em Atos, capítulo 5, versículo 42, que diz assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. E eu vejo célula mais ou menos dessa forma. É uma oportunidade que nós temos de ensinar, de aprender, de evangelizar, de anunciar Jesus Cristo. Um lugar onde nós temos a oportunidade de expor as nossas necessidades, as nossas limitações, os nossos pontos fracos, os nossos problemas, ouvir da parte dos outros irmãos a mesma coisa e juntos, unidos em unidades, orarmos um pelos outros, fortalecendo e sendo fortalecido. Como a Gardena diz, nós orávamos por um problema que ela estava passando, em menos de 15 dias, Deus atendeu o nosso pedido de uma maneira milagrosa, que ela nem entende como aconteceu, mas nós sabemos que foi fruto de oração, de confiar em Deus, e isso que é bom. Eu queria encorajar você que ainda não frequenta uma célula, envolva-se numa célula, é lá que você vai ter a oportunidade de ensinar, de aprender, de evangelizar, e muito mais do que isso, de ter intimidade com os irmãos, para que cada um conheça a sua vida, seus problemas, e assim a igreja cresce, assim viviam os apóstolos, a igreja primitiva, não tinha lugar, não tinha tempo ruim. O certo é que eles evangelizava, a alma crescia e o poder de Deus se manifestava através deles, da vida da igreja. E é isso que nós queremos viver e pedimos a Deus para que isso aconteça no nosso meio. E nós buscamos isso na nossa célula. Amém. Amém. Queridos, eu só queria contar um testemunho que a Dani e o Marcelo, eles convidaram um casal amigo deles, que é o Júlio e a Fernanda. E eles não são convertidos. Eles são, não eram, né? Eles eram católicos e começaram a ir na célula, e foram a primeira, gostaram, foram a segunda. Aí eu fui ligando, nós fomos chamando, conversando. E aí teve um momento, nós tivemos uma célula na casa da Dani, eu falei, Senhor, eu vou fazer o apelo agora. E o Espírito falou comigo, fica quieta. Eu falei, meu Jesus, você fica quieta. Quando foi há duas semanas atrás, o Espírito falou comigo, pode chamar. E aí nós fizemos com todo cuidado e zelo, nós fizemos o apelo, e os dois juntos, o mais bonitinho, eu nunca tinha visto isso, os dois juntos aceitaram Jesus. Foi a coisa mais linda, que a Fernanda ria, ela esboçou um sorriso, e a gente viu que eles receberam mesmo o Senhor como único suficiente Salvador, com uma alegria tremenda. E a gente se fala durante a semana, e ela fala que sente falta quando ela não vai. E outra coisa é que eu me preocupava muito com as crianças, porque elas ficavam meio soltas. E aí o Senhor tocou na Daniela, Daniela Wesley também tem ido para poder nos ajudar, a Rose, tem outras pessoas indo conosco, a Valéria, Valdir, e a Daniela se dispôs a olhar as crianças, a ministrar na vida das crianças. Então, elas têm aprendido muito, porque aí termina a célula delas, elas vêm contando o que foi ministrado na vida delas. Então, nós temos sido duplamente abençoados. Graças a Deus, por cada um aqui, pela Igreja do Senhor, que tem se manifestado e despertado, né, nessa área. É rapidinho. É porque, assim, os meninos têm gostado tanto da célula, e aí, um dia, a Nicole colocou, né, o propósito no coração de estar orando, jejuando por 15 dias, porque ela falou, mãe, eu vou convidar uma amiga minha lá da escola, ela tem que ir na nossa célula. E ela ficou tão empolgada com aquilo, e assim, a coleguinha dela foi e falou assim, ai, pede minha mãe, porque eu não quero deixar de ir nenhuma vez mais. Então, assim, como que é gostoso a gente ver os meninos envolvidos, né? E está crescendo, daqui a pouco a casa não vai caber mais, em nome de Jesus.